Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para falar hoje com a Cláudia Picado, que regressa a este programa. Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, aqui às António. Madragoas. Vamos falar sobre este disco acabadinho de sair. Só não direi que saiu hoje, porque já passámos da meia-noite. Pois. E portanto ele está saiu... mesmo fresquinho. Está em fresquinho, todas fresquinho, as lojas. É, exatamente. Distribuído. Ontem, não é? Sim. E ontem foi também a estreia na FNAC do Chiado. Correu bem, Cláudia? Correu muito bem. Obrigada a todos que estiveram presentes. No entanto, além desse lançamento na FNAC do Chiado, há outros já hoje, ou seja, este sábado. Sim. E domingo também. Hoje, dia 30, vou estar na FNAC em Almada, portanto espero que venham todos dar-me um beijinho e ter comigo para partilharmos aqui estas minhas novidades. Este sábado, FNAC Almada. FNAC Almada às 18. Às 18, muito bem. E amanhã também na FNAC do Colombo, aí às 17. Sim. Portanto, conto convosco. Então pronto, recapitulando, porque depois nós estamos a dizer amanhã e às vezes as pessoas fazem confusão. Exato. Neste horário. Este sábado, dia 30, dia 30, FNAC Almada, às 18 horas, exatamente. 6 da tarde, e no domingo, mais cedo? Na FNAC do Colombo, às 17. Este domingo, às 17 horas, 5 da tarde, Cláudia Picado vai estar então na FNAC do Colombo para apresentar este disco que eu tenho aqui na mão. Chama-se Reflexo. Antes de falarmos sobre o disco, é, aliás, o motivo deste programa, destas Madragoas. Diz-me lá, Cláudia, como é que te sentes? Como é que tens passado os teus últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses? Como é que está esse estado de espírito? Ui! Isso é um misto de emoções, mas que resultam numa felicidade imensa de um disco que posso mesmo dizer que já está a ser pensado, não há alguns meses, mas há alguns anos. Portanto, a concepção, a ideia inicial deste disco tem mais ou menos, sei lá, uns 3 anos. Em que eu comecei com a procura intensa de todos aqueles, os autores e os poetas que eu queria que me acompanhassem neste meu caminho, neste meu reflexo. Portanto, é também um reflexo deles próprios, da sua alma enquanto poetas, na transmissão através das palavras dos sentimentos, aos quais alguns deles eu lhes fiz pedidos específicos para alguns fados tradicionais, outros apenas porque li as quadras e identifiquei-me, quadras ou cestilhas, portanto as letras que compuseram, identifiquei-me com elas e que pedi de imediato se me cediam essas mesmas letras e para composições próprias também, porque o disco é essencialmente, maioritariamente, composto por originais, letras originais, tem também, portanto, fados tradicionais, claro, que irão sempre acompanhar o meu percurso, mais ou menos metade do disco é feito com fados tradicionais, com letras feitas para mim também, compostas para mim. A outra metade do disco é realmente são as minhas escolhas, com composições e arranjos próprios feitos para mim, com letras próprias também, e que eu escolhi alguns músicos e poetas para me acompanharem e transmitirem realmente. Começaste por dizer que, de facto, este disco já está a ser preparado, já está na tua cabeça há algum tempo e também nós já ouvimos falar deste disco há algum tempo. Porquê só agora o lançamento? Só agora que eu consegui reunir exatamente tudo aquilo que eu queria no disco. Portanto, foi um caminho de procura também de uma equipa que me acompanhasse com toda a alma e entrega e dedicação que eu desejava para este disco, e consegui exatamente e felizmente tudo aquilo que eu ambicionava e de quem ambicionava. Portanto, os autores todos que escreveram, estou a falar de, por exemplo, Mário Rain, António Rocha, Jorge Fernando, o Rui Rocha, António Laranjeira, portanto, vários são os nossos poetas que escreveram propositadamente para este disco. Também a escolha das músicas próprias que compõem o disco. Todos já conhecem inicialmente o tema escrito pelo Tiago Torres da Silva com a música do Guilherme Banza, Quando Me Chamas Mulher. Novamente, como novo single, eu apresento um outro lado da Cláudia. São temas bem diferentes estes dois, não é? É curioso. O meu objetivo foi mostrar realmente uma Cláudia alegre, feliz, divertida, atrevida, tudo aquilo que esse single, Quando Me Chamas Mulher, me transmite. No entanto, existe uma outra Cláudia, que muito poucos conhecem e que eu costumo dizer que tenho uma capa perfeita para todos os meus espetáculos e as minhas atuações, porque todos temos sempre que vestir alguma e transmitir algo que por vezes não é transparente. No entanto, como todos esses sentimentos menos positivos, mas que se transformam com este novo single, Fragilidade, numa força imensa que me vai sempre acompanhar para sempre, todos esses sentimentos eu procurei transmitir, revelando um pouquinho mais do outro lado da Cláudia. Cláudia Picado, convidada desta noite das Madragoas, sobre um disco que saiu hoje, ok, é sempre aquela velha história, já passámos da meia-noite, mas pronto, em termos práticos saiu hoje, não é? Exato. Chama-se Reflexo, o novo disco então da Cláudia Picado, e é um disco, nós falámos aqui sobre dois dos temas, os singles. Primeiro já conhecíamos esse Quando Me Chamas Mulher, mais recentemente ficámos a conhecer esse Fragilidade, e vamos ouvir esses dois temas. Parece-te bem? Assim, para que as pessoas também possam, estavas a falar sobre eles, possam perceber esses contrastes. Portanto, assim, para início de conversa, Quando Me Chamas Mulher e também Fragilidade, dois temas que podemos encontrar neste Reflexo, novo disco da Cláudia Picado. A ver se dás à costa, acendo uma vela, a ver se tenho resposta da santinha da capela. Se a santa não desembucha, diz-me o coração que talvez deve ir à bruxa para pedir mais uma opinião. Mas nem Pai Nossos nem Ave Marias me podem fazer esquecer o quanto tu me arrepias quando me chamas mulher. Não posso perder-te, e se as cartas de tarô dizem que devo esquecer-te, eu digo isso é que não vou. Quando vir uma cigana, vou estender-lhe a mão, a ver se ela não se engana e me lê o coração. Ao ler minha linha da vida, diz tintim por tintim que não há outra saída, tu não vais voltar para mim. Mas nem Pai Nossos nem Ave Marias me podem fazer esquecer o quanto tu me arrepias quando me chamas mulher. Não posso perder-te, e se as cartas de tarô dizem que devo esquecer-te, eu digo isso é que não vou. Mas nem Pai Nossos nem Ave Marias olhas me podem fazer esquecer o quanto tu me arrepias quando me chamas mulher. Não posso perder-te, e se as cartas de tarô dizem que devo esquecer-te, eu digo isso é que não vou. Dizem que devo esquecer-te, eu digo isso é que não vou. Duas faces diferentes da mesma Cláudia, Quando Me Chamas Mulher e Fragilidade, os dois temas que ouvimos agora e que fazem parte deste reflexo, o disco da Cláudia Picado, sobre o qual falamos esta noite nas Madragoas. Cláudia, é curioso porque estavas a falar dessas duas vertentes, essas tuas duas faces, por assim dizer, e o disco tem este nome sugestivo de reflexo, o que também quer dizer qualquer coisa, não é? Explica-me. Esse disco é o meu reflexo, mas principalmente o reflexo das minhas escolhas, das minhas emoções, das letras, dos autores que eu escolhi, das composições que escolhi, de todas as pessoas que eu decidi querer que acompanhassem este meu caminho. Portanto, é um reflexo de todos nós e principalmente o reflexo deste grande amor que eu tenho e que procuro transmitir com este meu disco. Achas que este disco só poderia ter surgido agora, nesta altura da tua vida? Olha, agora... É um reflexo da... Estás a fazer uma pergunta... Do teu momento. Uma pergunta muito curiosa e que é mesmo verdade. Eu, ao longo destes anos todos, em que principalmente tive um percurso mais lá fora do que propriamente cá em Portugal, e tenho também alguns projetos e um novo disco que há de sair de um projeto em Israel. Procurei chegar a uma fase em que me sentisse completamente com o à vontade e com, como eu costumo dizer, uma fase de maturação. Em que reuni realmente tudo aquilo que eu queria para chegar a este disco. Também é uma fase da minha vida pessoal em que já ultrapassei algumas fases menos boas e também outras muito felizes, claro, em que todo este meu caminho, todas estas nossas vivências fazem com que eu sinta mesmo que chegou a altura certa para o fazer e para mostrar esta Cláudia a toda a gente. Chama-se Reflexo, então, o disco sobre o qual falamos hoje, da Cláudia Picado, disco que já está aí disponível. E atenção, porque hoje, este sábado, a Cláudia vai estar na FNAC Almada a partir das 6 da tarde e no domingo na FNAC Colombo a partir das 5 da tarde. Duas boas oportunidades também para ficarmos a conhecer melhor este reflexo da Cláudia Picado. Durante o processo de escolha dos temas, houve muita coisa a ficar de fora? Houve. Infelizmente, porque... Tem mesmo de ser assim, não é? Há exatamente. Sempre coisas que acabam por não... Há algumas letras, alguns amigos e amigas que sempre me acompanharam e que escreveram para mim e que, quem sabe, nos próximos, num próximo disco e que... Com certeza que irei gravar esses poemas e essas letras que me irão acompanhar. No entanto, todas estas escolhas e decisões não me couberam a mim sozinha. Portanto, eu tive o gosto e a felicidade de contar com dois grandes amigos, mais do que se empenharem na produção deste disco. A amizade, o amor e o carinho que envolvem toda esta produção é para mim a primeira razão de ser de tudo. Falo de Guilherme Banza, que fez toda a produção e direção do disco, desde a concepção, à escolha das letras, às músicas, portanto, tudo, realmente cada detalhe passou por ele, e também de um grande, grande amigo, que é o Tosé Brito. Toda a produção, como eu costumo dizer, uma produção executiva, não sei chamar, não lhe sei atribuir outro nome, foi mesmo o nome que me indicaram mais certo para tudo aquilo que ele fez. Foi alguém que sempre teve a acompanhar o processo todo deste disco e que também interferiu em todas as escolhas. Tudo aquilo que não foi apenas, portanto, a produção musical, que estava a cargo do Guilherme, mas toda esta produção executiva, todas as opiniões e também todas as surpresas que este disco vai trazer, porque com certeza quando ouvirem o disco vão descobrir algumas surpresas. alguns convidados especiais, tanto músicos, como também um convidado especial que está completamente escondido no meu disco. O objetivo foi mesmo esse, não está anunciado. Nem sequer está aqui indicado não, no próprio... Não está anunciado, está escondido. Opa. Em que o próprio autor, mas agora também já posso dizer, não é? Não, podes dizer até qual é que é o tema. É verdade. Vamos ouvir o tema primeiro, antes de... Vamos, é o Café dos Teus Olhos. Há 6 horas que voamos, mas eu vou para ti desde que nos separamos. Vou a caminho de ti, estou mais perto do céu. Quando olho para a terra, as nuvens são o teu véu. Consigo acordar, quero encontrar os teus braços. Quando por fim aterrar, sai o café dos teus olhos. Já não consigo acordar, quero encontrar os teus braços. Quando por fim aterrar, as luzes vão apagadas para apagar mil cansaços, mas no silêncio do voo consigo ouvir os teus passos. Vou a caminho de ti, estou mais perto de mim. Eu só sei voar contigo, será para sempre assim. Sem o café dos teus olhos, já não consigo acordar. Quero encontrar os teus braços quando por fim aterrar. Sem o café dos teus olhos, já não consigo acordar. Quero encontrar os teus braços quando por fim aterrar. Dos teus olhos, já não consigo acordar. Quero encontrar os teus braços quando por fim aterrar. Quando por fim aterrar. Quando por fim aterrar. Café dos Teus Olhos, letra e música de Tosé Brito. E também a participação. E o meu convidado surpresa, o convidado escondido, em que foi realmente a estrelinha no topo do bolo que este meu produtor mais querido me fez com esta surpresa, que foi ele que me fez, curiosamente. Compôs um tema completamente diferente do seu registo habitual, propositadamente para mim, em tom de criar um tema um pouco mais alegre e divertido, mais uma vez revelando o lado feliz da Cláudia, em que ele, em estúdio e em gravações, me fez o gosto de cantá-lo comigo. Portanto, foi para mim um dos maiores privilégios de todo, além de ele acompanhar o processo todo do disco, fazer este tema, compor letra e música. Posso contar que o tema foi composto num avião. Aliás, é verdade. E fala disso. Fala disso, exatamente. O tema fala disso. O Tosé compôs este tema no avião e quando chegou a Lisboa, enviou-me o tema. Portanto, o tema fala sobre o café dos teus olhos. Foi feito durante um voo em que ele realmente ansiava encontrar um amor à espera dele, e sem esse, um amor como um café, retratado como um café dos teus olhos. Portanto, sem esse café e sem esse amor, ninguém consegue acordar e viver. Portanto, é uma coisa tão bonita a mensagem que ele passa, que com este refrão maravilhoso que tem, ele ter cantado exatamente em dueto comigo e fazer-me esta surpresa, foi maravilhoso. O café é de alguma... Agora, tentando estabelecer aqui um outro... fazendo aqui uma outra metáfora, o café de facto é o combustível muitas vezes para os nossos dias, não é? Dá aquele boost de energia de que precisamos. O fato também tem sido isso para ti? É verdade. O fado para mim é como eu costumo dizer, aplicando uma palavra forte, é um exorcismo da minha alma, porque eu preciso do fado sempre a acompanhar o meu caminho. Quem vive esta vida do fado, vive uma vida completamente diferente, principalmente porque necessita de cantar, de tocar, seja músico, seja fadista, é necessário diariamente e constantemente estar ligado este nosso modo de vida. É um modo de vida diferente, mas que sem ele nós não existiríamos. Portanto, acaba por ser um percurso e uma escolha em que, se eu estiver muitos dias, alguns dias sem cantar, é impossível, tenho que ir à Alfama ou ao Bairro Alto. Ficas a ressacar, claro. E tenho que estar sempre a pensar e a tentar transmitir as letras que estou a pensar, sejam que fados forem. Portanto, isto é uma procura contínua deste estabelecer um bem-estar, a procura de felicidade da nossa alma. E também a procura de dar felicidade aos outros. Exato, portanto, isto... O fado, eu costumo dizer que o fado canta-se muitas vezes e nem sempre acontece. Eu próprio posso cantar muito fado, mas só quando consigo realmente transmitir alguma coisa ao público que me está a ouvir. Isso é interessante, Cláudia. Muitas vezes essa expressão é usada nas atuações ao vivo. Mas, curiosamente, também, não sei, diz-me tu, pode-se aplicar a um disco. Aconteceu fado neste reflexo? Muito, muito. Talvez o tema, além de Fragilidade, que é o tema maior, há um tema que eu adoro todos, claro, mas esse particularmente, porque tive que respirar e parar até eu conseguir gravar novamente, e depois disseram para eu sair do estúdio até conseguir. Portanto, é o tema, Trazes Mais Amor à Minha Vida. É uma música do Rogério Ferreira, com uma letra espetacular do António Laranjeira. Esta letra diz-me muito a mim, e espero que o consiga transmitir a todos. E quando ouvirem tanto esse tema como Fragilidade, tentem fechar os olhos, desfrutar do tema e tentar receber esta minha mensagem da melhor forma. Esta letra podia ser aplicada num outro fado tradicional, por exemplo, mas com esta música, esta composição tão linda do Rogério Ferreira, eu podia interpretá-la, e acho que cada vez que eu for cantar, vou cantar sempre de forma diferente, até porque eu nunca canto da mesma forma. Mas isto tudo só para dizer que foram feitas várias versões, várias formas de cantar este tema em estúdio. Por vezes até poderia ter uma carga ainda maior, no entanto primou a sensibilidade. É um tema tão bonito que é necessário fechar os olhos e escutá-lo e receber essa mesma mensagem. Portanto, aí sim acontece fado, quando quem estiver a ouvir, e eu espero que todos, mais tarde, quando ouvirem o disco e que me transmitam também as vossas opiniões dos temas que mais gostaram e aquilo que sentiram quando ouviram o meu disco, porque esse mesmo é o nosso objetivo. Eu tento transmitir aquilo que é a Cláudia, mas sempre para o público. Vamos lá ver se acontece fado aí desse lado, ouvindo este Trazes Mais Amor à Minha Vida. Trazes mais amor à minha vida. Trazes outro rumo ao meu caminho. À noite, quando vem, fico vencido, mais perdido e tu sozinho. Trazes mais calor aos meus abraços. Despidas de ti e do que somos. As palavras não perdem o espaço se nos teus braços sou o que já fomos. Trazes tanta luz e tanto pranto que me disperso a procurar em ti aquele olhar de sonho e de espanto que, no entanto, eu nunca esqueci. Trazes mais amor à minha vida. O mundo é menos vasto e menos triste. Não há cansaço e a noite adormecida. Segredas-me que ainda não partiste. Trazes mais amor à minha vida. Desejo de um beijo que restou quando, numa breve despedida, o meu corpo viveu porque te amou. Thank you. deixa a emoção, a paixão, a imensidão, essas coisas do amor. Coração, deixa a emoção, a paixão, a imensidão, dessas coisas do amor. Tudo tem tempo, compasso, vai o passo, não és daço, vai devagar, por favor. Tudo tem tempo, compasso, vai a passo, não és daço, vai devagar, por favor. Não me deixes cabo do peito nesse teu jeito imperfeito de correr acelerado. Não me deixes cabo do peito nesse teu jeito imperfeito de correr acelerado. Quero ir devagarinho com carinho pelo caminho onde tenho meu fado. Quero ir devagarinho com carinho pelo caminho onde tenho meu fado. Posso até mandá-la embora na hora em que ela implora para ficar à minha beira. Por isso que não me impeça essa pressa que tropeça quando o amor quero cantar. Por isso que não me impeça essa pressa que tropeça quando o amor quero cantar. E a minha voz se apouca, quase rouca, quase louca, coração mais devagar. E a minha voz se apouca, quase rouca, quase louca, coração mais devagar. Depois desse Trazes Mais Amor à Minha Vida, ouvimos também aqui este Devagar, Coração. Por vezes tens de dizer isto a ti própria, Cláudia. Devagar, coração. Isto foi um pedido especial. Há vários fados tradicionais no meu disco, claro, e este é um fado escrito pelo um dos grandes e o meu querido amigo Mário Rainho, que, ao qual eu lhe fiz este pedido, que foi escrever um fado tradicional no seu mais, como é que eu ia dizer, sentido de ser. Um fado tradicional original, o modo de escrita, tem sempre que rimar a três. Há muitos fados que são feitos e que são cantados por aí que rimam apenas a dois, portanto há duas rimas, depois a terceira rima com a terceira do verso anterior e, portanto, isto tem que terminar sempre com três rimas. Ora, não existiria outro poeta como o Mário Rainho, para o escrever e desta forma como ele escreveu. Foi um pedido que demorou algum tempinho, mas devagar se vai ao longe, houve assim uns contratempos de saúde, mas que chegou a bom tempo, já quase na fase final do disco, e com esta letra espetacular, em que manda o amor ter calma. Portanto, devagar. Há sempre pressa no amor, estamos sempre a tropeçar em várias coisas, a viver a vida a correr, que é bem verdade, e nunca temos tempo para nada. Por vezes as coisas principais da vida são aquelas às quais nós temos sempre menos tempo. E, portanto, neste caso, toda esta euforia da vida e também do amor é retratada neste tema, em que nos manda ter calma e também desfrutar da melhor forma este sentimento tão puro e que nos faz levar a vida, com certeza, da melhor forma. E o Mário Rainho conseguiu fazê-lo de uma forma incrível. Eu espero que todos gostem e que me digam realmente o que acharam. Chama-se Devagar Coração, dos temas deste disco da Cláudia Picado. O disco chama-se Reflexo e a Cláudia veio aqui às Madragoas para nos falar dele, que já está disponível, aliás. E a Cláudia Picado vai apresentá-lo este sábado já, mais logo, podemos dizer assim, na FNAC Almada a partir das 6 da tarde e no domingo na FNAC Colombo às 17 horas a partir das 5 da tarde. Com muita expectativa de ver estes, ouvir estes temas, cantar estes temas ao vivo. Os temas mudam um bocadinho, não é? Como é que estás em relação a isso? Qual é que é o teu estado de espírito em relação a isso? Com muita vontade de cantar estes temas ao vivo? Sim, é verdade. Eu costumo dizer que nunca se canta da mesma forma. O estado de espírito tem que ser uma comunhão perfeita entre todos. Mas eu acho isso uma das coisas mais interessantes. Quando vou ouvir imagina, ouço o teu disco hoje e amanhã vou-te ouvir ao vivo. Uma das coisas que é mais interessante para mim enquanto público é perceber as diferenças e não encará-las como uma coisa má, como uma coisa boa. Ela aqui está a cantar isso de maneira diferente e eu acho muito curioso. Exato, isso, não é? Isso também é bom, porque assim, nós essencialmente procuramos sempre dar o nosso melhor, mas como te estava a dizer, isto tem a ver com uma comunhão perfeita entre todos. Mesmo que eu esteja muito bem, imaginemos, e na minha melhor forma de tentar transmitir, se por vezes alguém da minha equipa, os músicos, houver alguém que esteja menos bem, se calhar já não será da mesma forma. E ao contrário, se calhar se eu estiver menos bem, estão eles a puxar por mim. Portanto, isto é um trabalho de equipa que ao vivo é sempre diferente. As dinâmicas são diferentes, os timings são diferentes, as formas de cantar são completamente diferentes. Eu estava há pouco a falar do Trazes Mais Amor à Minha Vida. Foi um dos temas que eu gravei de várias formas e que primou realmente a sensibilidade e se calhar uma das versões menos como é que eu hei de dizer, efusivas, por assim dizer, menos efusivas, que podia realmente ter outra forma de cantar, mas que, quem sabe, ao vivo e no ambiente certo e com a comunhão de todos, inclusive com o próprio público, porque uma coisa é um espetáculo ao vivo, outra coisa é uma casa de fados, por exemplo. E às vezes basta um pequeno ruído ou o público não estar connosco e não estar a sentir ao mesmo tempo aquilo que nós estamos a fazer, que não, nem imaginam a distração que nos provocam. Portanto, o ideal mesmo e esta procura constante para que o fado aconteça e que exista, tanto com os temas mais alegres como com os mais tristes, é preciso realmente um conjunto perfeito entre todos, e é isso que eu espero que aconteça em todos os espetáculos. E esse conjunto perfeito, no caso deste disco, também se fez com os músicos. Exatamente. Quem é que esteve contigo? Eu tenho o Guilherme Banza, que é o produtor, claro. Tenho o Rogério Ferreira, que é... O Rogério é, como eu lhe costumo dizer, salta-lhe das veias a arte daquilo que é o fado. Portanto, ele nasceu com fado, desde o pai dele, a músico muitos anos do Senhor Vinho, e também a acompanhar vários fadistas. Portanto... Tenho o gosto de ele ser também meu amigo, portanto... E é uma pessoa muito... São todos, têm todos que o ser, porque senão o disco não seria aquilo que é. E o Rogério é uma pessoa muito generosa, não é? É verdade. Eu tenho também duas composições do Rogério, duas músicas feitas por ele. Uma particularmente, que é o Não Penses, é um tema original também, com uma letra bastante forte. No entanto, o tema tem um balanço incrível. Eu espero que vocês também ouçam este Não Penses, e foi um tema que eu cantei com, lá está, primou novamente a sensibilidade na forma de o cantar, não tanto efusivamente, mas que o resultado final foi do agrado de todos e que... Olha, eu espero que vocês gostem. Que tal também ouvirmos esse Não Penses? Vamos ficar com menos vamos tempo, ouvir. Mas vá, vamos aqui acelerar, que apetece-me ouvir esse ouvir, Não Penses. Vamos lá. pensas que algum dia me tiveste. Criaste certamente uma ilusão. Foram tais as cenas que fizeste e não se mente assim ao coração. Se pensas que ganhaste, não entendes. Quem perde um grande amor não é feliz. Se sentes que te quero, só me ofendes. Ninguém te vai querer como eu te quis. Se pensas que te espero, perdes tempo. O tempo que não tens para aprender que ter um coração fora do tempo é não saber ter tempo para viver. Que me trazes na memória, não sabes como dói uma ilusão. Quem confunde saudade com vitória não sabe como bate um coração. Não há razão maior para viver do que saber que o teu bate por mim. Por muito que te custe compreender, chegou ao fim. Se pensas que te espero, perdes tempo. O tempo que não tens para aprender que ter um coração fora do tempo é não saber ter tempo para viver. É não saber ter tempo para viver. É não saber ter tempo. Está este Não Penses, um dos temas do disco da Cláudia Picado, chama-se Reflexo. Ficámos aí a meio da apresentação dos músicos. Exato. Faltava um. Tem o Francisco Gaspar também no baixo, que já os acompanha, o Guilherme e o Rogério, há muito tempo, e conhece realmente a forma deles tocarem cada pormenor e a junção dos três, cria uma sintonia perfeita a acompanhar este disco. No entanto, tenho também alguns músicos convidados, como já podem ouvir. Tenho um tema que reflete todo o amor de mãe, que é o Menino, que foi feito por outro guitarrista, que é o Fernando Silva, é o autor da música deste tema, e uma letra feita pelo Rui Rocha, que é dedicado ao meu menino, e a tocar esse tema, pois que não seria de esperar um outro convidado, que é o José Manuel Duarte, que é um novo instrumento a juntar-se a nós, guitarra portuguesa, que, portanto, não poderia deixar de o convidar e também fazer parte do meu disco, o próprio pai do meu filho, portanto, tem a ver do meu menino, e que eu faço todo o gosto que me acompanhe, aliás, acompanha-me em tudo, e a comunhão e também amizade entre estes dois guitarristas, tanto o Zé Manuel Duarte como o Guilherme Banza, resultou neste tema, que também espero que gostem e que ouçam. Tenho outro convidado, que é o João Frade, que pôs a estrelinha no topo do bolo da minha fragilidade. Acordeão, não é? No tema Fragilidade. Eu espero que vocês gostem muito, muito, muito, porque este realmente é o tema que me faz fechar os olhos e sentir uma paz e uma calma e um amor maior, que reflete realmente quem é a Cláudia. E depois tenho o meu convidado de surpresa, que já ouvimos. Botossi Brito. É verdade. E ainda, devo dizer, tens o contrabaixo do António Quintino no tema Quando Me Chamas Mulher. Quando Me Chamas Mulher, que foi inicialmente um instrumento também que deu mais força ainda com o contrabaixo. Músicos apresentados, reta final do programa, já não temos mais tempo, mas ainda temos tempo para ouvir um último tema que se chama A Saudade é Minha. Sim, certo? O novo arranjo do Guilherme Banza, que transmite muita alegria e felicidade e também um refrão espetacular para todos cantarmos e ouvirmos aqui na rádio e também nos espetáculos ao vivo. Muito rapidamente, Cláudia, queres deixar aqui uma última mensagem? Assim, um último convite para que as pessoas possam ouvir o teu disco? Sim, eu espero que ouçam o meu disco, que venham ter comigo, por favor, onde souberem, venham ter comigo, digam-me tudo aquilo que sentiram com este meu disco. É realmente uma entrega e uma dedicação já de algum tempo em que eu consigo transmitir o melhor da Cláudia, mas também o lado menos bom, que é encarado aqui neste disco como uma força para sempre e que eu espero que vocês consigam sentir. E uma boa oportunidade, duas boas oportunidades já este fim de semana para ir ter com a Cláudia, FNAC Almada, este sábado às 6 da tarde, e no domingo na FNAC Colombo a partir das 5 da tarde. A Cláudia Picado vai estar por lá a apresentar o disco chama-se Reflexo, e terminamos, Cláudia, então com este A Saudade é Minha. Estão todos convidados a aparecer nesses dois concertos e também a ouvir, claro, este Reflexo, disco da Cláudia Picado. Cláudia, muito obrigado. Para todos. A todos. Fim de semana, bom fim de semana, aliás, um forte abraço e apareçam nas FNACs, na Margem Sul, em Almada e aqui em Lisboa, na FNAC Colombo, para ficar a conhecer melhor este Reflexo, o novo disco da Cláudia Picado. Matando e dando vida, quando a gente se esquece de lembrar aquilo que se lembra de esquecer, há sempre uma saudade para matar e logo outra saudade para viver. Vem a saudade, quero rir, brincar com ela, quero espreitar-te pelas cortinas da janela. Vem a tristeza, quero ter com quem chorar. Abre-te a porta, meu amor, podes entrar. Eu tive uma saudade que não digo, nem aí na esperança da amizade. Ando agora a perdê-la por castigo, que tive da saudade. A saudade que eu tenho ando a cantar é resto de um amor que alguém deixou. Se lembro, vivo o sol que anda a brilhar. Se esqueço, sinto a dor que já passou. Tenho a saudade, quero rir, brincar com ela, quero espreitar-te pelas cortinas da janela. Tenho a tristeza, quero ter com quem chorar. Abro-te a porta, meu amor, podes entrar. Venha a saudade, quero rir, brincar com ela, quero espreitar-te pelas cortinas da janela. Venha a tristeza, quero ter com quem chorar. Abro-te a porta, meu amor, podes entrar. Venha a saudade, quero rir, brincar com ela, quero espreitar-te pelas cortinas da janela. Venha a tristeza, quero ter com quem chorar. Abro-te a porta, meu amor.